levanto minha boiada. Em Uberaba foi que fizemos a pousada. No outro dia, cedinho de madrugada, o Dourado e o Marquinhos, camarada. Em Uberlândia fizemos outra pousada, pra ir buscar os boi que ficou na ribada. Saí alegre andando pelas estradas, eu fui contente cantando essa toada. Oi, Tirulã, nas noites